Luna 897, ponto 090, prova. Luna 897, autorizado a linhar e decolar, pista no zero. Vento no meio, 0 graus com 089. Ali decola a opção no zero, Luna 897. Rota 3399 remota para o puxa acionamento. Direção em táxi 3399. Trabalhamos 3399. Luna 897, decolou os 37, chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, Luna 897. Salvador, boa noite, igual 1897, passando 2200. Global 1897, contato radar, sou 360, Veleda. Confirmando, Leda 360, igual 1897. Salvador, muito bom dia, tá 3520, box 0550 da ECO, pronto, cópia Aracaju 190. 0 autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 190, decola da pista no zero com curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, controle 120, decimal 8, transponder 5015 da 3520. Salvador, pousado Aracaju, nível 190, decola destino 0, converter à esquerda. Poucas, Delma, Aracaju, transponder 50, 15, controle 119,1. Controle é o 120,8, senhora. 1208, tá? 320. Correto, tá 3520, portão 5, o senhor pronto para o pushback acionamento. Câmara pronta, 3399 para o táxi 142 a bordo, 4 horas e 30 com fins. E 30 com fins, confirme 142 a bordo. Afirmativo, com 4 horas e 30, OTA 3399. Copiado, 3399 tem táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera piscando 0, ajuste no 017. Chame pronto para decolar de ponto de espera 10, 3399. Pátio Índia, ajuste 1017, sim, chamaremos o ponto de espera da 10, tá 3399. Regional 3520, pushback acionamento 05. Copiado, portão 5, guarde o minuto para pushback acionamento 3520. Nossa escuta, tá 3520. O 3520, em mais 10 segundos, está passando a cauda, um Airbus da companhia em direção à ponte espera. Após a passagem do mesmo, tem livre push acionamento de metáxi 3520. Após a passagem do colega retaguarda, autorizado o feedback acionamento semana para o táxi 3520. 1817, Sami Recife, 1251, na Terne, 13325. Bom voo. E 1251, 12325? Afirmo. Obrigado. Salvador, Mike, Yankee Alpha, solicitando autorização de reboque, ponte 7 até a ponte 3. Vicente, o Mike, alguma coisa, a transmissão veio intermitente, eu não copiei a sua solicitação, nem a sua matrícula, ok? Mike, Yankee Alpha. Mike, Yankee Alpha, Vicente, prossiga. Yankee Alpha solicita autorização de reboque da ponte 7 até a ponte 3. Confirme, é do portão 7 do pátio principal até o portão 3 do pátio principal, é isso? Positivo. Gente, Alfa, então efetua agora o pushback aguardando o início de reboque, ok? 3 do pátio principal. Para decolagem 3399. Então 3399 autorizado a linha de decolar pistando 0, ventando 7 a 0 graus, 09 nós. A linha decola da 10, então 3399. O Mike Yankee Alfa vai autorizado o pushback, ok? O pushback autorizado, aguarde para o início do reboque, Mike Yankee Alpha. Entendi. Obrigado. Bom dia, Papa Romeu Vista Charlie Eco, ingresso direto no corredor Vera Cruz, mantém-se condições visuais, que negar uma 017, reporte Miguel Cícida. Sim. Decolou aos 48, chame agora o controle Salvador em 120 decimal 8, senhor Von Wolff. 0-8-4-3-3-9-9. Rota 3-2-2-7, informação é a ECO, nível 320 para o Galeão. 3-2-8-7, só me confirme, o nível da repetitiva é o 3-8, não é isso? Rota 3-2 então. Muito bem, Transcópia. Porta cópia, sir. 3287, autorizado Galeão, 380 é o nível, via Presulu 10 TSMAP, após direto oposição Lúvito, após direto Barbacena, após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo, decola da pista 10, curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 503, 3287. Representante da 380 Galeão, via Rampes Luno 0, SMAP, após direto Lúvido e Barbacena. Decoda 10, com curva direita, saída da El, transição Leda, após venda Bridge, controle 208, transponder 5031. 5031, correto, cotejamento, então 3287, no portão 01, no chame pushback acionamento. Não é para pushback acionamento, então 3287. Possível. Salvador 3520, pronto, táxi, alterna Recife, autonomia de 2 horas e 57 minutos, 68 a bordo. 068 a bordo, confirma? Passivo, 068. Copiado, o 068, Recife Alterna 0257, TAN 3520 autorizado, pátio e índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 017, chama pronto protocolo de ponto de espera pistão 0, TAN 3520. Táxi autorizado, pátio índia até o ponto de espera da 10, 1017, o estado chamará lá pronto, TAN 3520. Outra vez só a portadora. Tínhamos aqui, estiver tentando contato, cheque o seu rádio, só foi recebendo a portadora. Salvador, TAN 3520, ponto 010. TAN 3520, autorizado alinhar e decolar da pista no 0, vento no meio, 0 grau 07 nosso. E decola a pista no 0, TAN 3520. Mike Yankee Alpha, aguardando a resposta. Yankee Alpha, tem outra vez no 62, tem chão outra vez no 62, Yankee Alpha. TAN 3399, Sami Recife, 1251, Nauterne, 13325. TAN 3399, com seu controle. Prossiga. Sami Recife, 1251, Nauterne, 13325. 251, 13325, boa. 0 do Clou 55, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Boa noite, Otá 3520. Otá 3520, bom dia, contato radar, Sibonizu no 90, vou em Fuca. Fuca da presença, 90, 3520. Vitor Charlie Eco, repórter do Zoco Campo. A Rota 3287 com 41 a bordo, 41, alterna Campinas, autonomia de 4 horas. Campinas 041 a bordo, 4 horas, copiado. O TAN 3287 tem táxi aprovado via Índia e Alfa até o ponto espera pista no 0, ajuste no 0 no 7. Chame pronto para decolar de ponto espera da 10, já. Via Índia e Alfa no ponto espera da 10, vai chamar pronto. Ajuste 1017, 3287. Mike Alpha tem autorizado até o portão 03 3, repeat, Sierra Boca, teu portão 3, chama término, Mike Yankee Alpha. Mike Yankee Alpha, copiado. Tá 3520, Sami Recife, 12685, alterne 12545. Tá 3520, obrigado, bom trabalho. Obrigado, mamãe. Apoio, Rota 327, próximo ponto, esperando no zero pronto. 3227 autorizando alinhar e decolada, pistão 0, 0,7 a 0 graus com 0,8 nós. Alinhar e Galego, visual com o campo agora. Sim, Sam Torre, 1895, Vitor Charlieco. É que 1895, obrigado. E buenas, é o Papa Romeu, Vitor Charlieco. Eco, agora avistado, o senhor tem autorizado a perna do vento pela direita da pistão no 7, chame para a base pela direita, senhor. Sim, chamaremos na base. Decolando ao 03, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia, tá 3227. Controle tá 3227, cruza 2000 metros. Bom dia, tá 3287, contato radar, suba nível 380, voo Ileda. Ileda 380, cliente da 3287.